Mas o mais importante sobre os avós é que eles gostam de você tanto quanto você gosta deles. Quem sempre diz que você cresceu e quer saber tudo o que aconteceu? Quem seu cabelo quer pentear e se diverte ao te ver brincar? Só podem ser os seus avós. Vovó, vovó, só podem ser os seus avós. Vovô e vovó. Dos velhos tempos nós somos fãs. Gostamos de acordar cedo de manhã. Estão contigo onde você vai. E dizem que você é como seu pai. É, mas os ombros são da mãe. São, é? Só podem ser os seus avós. Vovô, vovó, só podem ser os seus avós. Vovô e vovó. Nós conhecemos sua mãe, mas que dedicação! Você também tem um lugar em nosso coração. Que bom! E quando o neto chora, vou consolar. Seu ouvido eu vou enxugar. Mil cosquinhas só pra fazer rir, pra fazer porque rir. O nosso amor nunca vai sumir. Oh. Então só podem ser o seu.